Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 23 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa, ele tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo 28 de novembro de 2021, o último domingo do mês de novembro, e uma linda manhã da primavera brasileira, um sol forte, o tempo já um pouco quente, e com essa linda imagem do Parque dos Ipês, que é muito bonito mesmo, vale a pena conhecer, nós estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia. Amanhã eu estarei aí no Parque dos Ipês. Ah, é? Amanhã eu vou falar no Centro Espírita Batuíra. Então, vou rever o Parque dos Ipês. Um bom dia a todos e que nós possamos fazer um ótimo programa. Bom dia, Jair. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão conosco aí nas ondas da internet. Internet não tem onda, né? Não é transmissão, não é transmissão via onda. Tem os Wi-Fi da vida, né? Antes a gente falava nas ondas do rádio, agora é nos canais da internet, sei lá como que fala hoje. Ondas elétricas. Talvez sejam ondas elétricas. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje tem o título de União do Princípio Espiritual e da Matéria. E a partir de agora, o Kardec começa a entrar num campo muito interessante, que é falando dessa essência. E quando essa essência começa a aparecer no mundo, animando a matéria, e é um assunto palpitante. E ao ler esses itens, eu escrevi que a vida humana dá sinais de uma inteligência superior que envolve a atmosfera psíquica do planeta. Ao receber um novo corpo biológico perfeitamente adaptado às suas necessidades, o viajor caminha distraído e perde a percepção da grandeza e da sublimidade da vida. A maravilha do corpo humano passa despercebida e o fenômeno da vida é pouco sentido pelo espírito encarnado. Ainda não temos os olhos de ver e nem os ouvidos de ouvir. Caminhamos na superfície da vida sem notar o movimento divino da causa primária que permite o progresso de cada um de nós. E é com esse pensamento que nós estamos abrindo o programa Visão Espírita, num assunto que eu tenho certeza que vai mexer com todos nós. Dessa maneira, começamos o primeiro bloco do programa Visão Espírita, porque o Kardec ele aborda também sobre esse corpo biológico criado naturalmente e especialmente para o espírito encarnar. E selecionamos um capítulo do livro Fonte Viva, que é o capítulo 10, certamente. E a frase escolhida por Emmanuel está no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20, quando está escrito, certamente, cedo vem. E Emmanuel assim escreve. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes, assim, na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravado pelo apóstolo a sua promessa solene. Abre aspas. Certamente, cedo venho. Fecha aspas. Vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Luiz. Isso aí, esse trecho é muito interessante, porque é um alerta ao espírito humano, né? O evangelho é muito claro. A cada um segundo as suas obras. Se você começa a ter consciência disso já no início da tua existência, as tuas obras serão sempre créditos que você recebe. Você tem consciência, você sabe disso. Então, você ganha um bom tempo, né, sem ser inconsequente. Você fica plantando de forma consciente as boas obras. Isso aí é bônus hora, é crédito, né? E você há de pensar o seguinte: se você é novo ainda e você já está voltado, né, para esse mistério, você tem um campo à tua frente. Vou citar o exemplo do Alain. O Alain ele se iniciou no espiritismo, era molequinho, né? Eu tinha uma paciência para aguentar ele naquele tempo que era... Né? Mas ele, cedo, ele despertou para as coisas espirituais. Então, você vê que o alcance dele se ampliou muito. Né? À medida que você mesmo procura se aperfeiçoar para procurar fazer aquilo de uma forma mais ampla, o alcance cada vez se multiplica mais. Você vê o apóstolo Paulo, ele teve contato com o cristianismo praticamente a meio período da maturidade. Né? Então, quando você desperta para esses valores já na juventude, além de você estar assim no auge, né, da existência material, no auge das energias, você tem um campo muito amplo para você navegar, né, e avançar. Então, é importante, agora, isso não quer dizer que a pessoa que voltou-se para as coisas espirituais, despertou-se aos 70 anos, não, isso não tenha valor. Não, sempre tem. Porque nós temos que entender que numa próxima encarnação, esse elemento já chega com noções muito mais amplas. Né? Mas que a gente aproveite o tempo que a gente tem a partir do momento em que despertou. E que a gente procure aplicar as energias da forma mais ampla possível. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz, o seu comentário, viu? Alan. Essa é uma passagem de... Bom, a gente chove toda hora numa olhada, né? Mas certamente de muita reflexão, né? Quando a gente se aproxima do conhecimento espírita, e eu vou falar antes, quando a gente se aproxima do conhecimento cristão, tá? Nós vamos nos transformando com esse conhecimento. Mas ir se transformando não quer dizer que a gente vai ficando santo, não. Né? A gente vai num processo paulatino de autotransformação. Mas é necessário que a gente se volte ao texto, ao Evangelho. Né? Eu tive... O Luiz falou que eu comecei cedo, mas na realidade é porque eu sou o mais perturbado. Né? O mais perturbado, ele nasce no meio do Espiritismo. Os que são menos podem chegar depois, porque não é tão perturbado assim. Então, eu tive que nascer dentro porque era para ter uma chance de fazer alguma coisa na minha transformação. É só por isso. Então, o que acontece? Quando a gente entende a questão que Jesus já trouxe o Evangelho, ele não está trazendo cedo, ele trouxe há 2.000 anos atrás. É nós todos que estamos ainda tardios à absorção desse evangelho. Ele certamente cedo veio porque ele sabia que a humanidade não estava preparada para toda aquela transformação. Não estava preparada para viver o amor. Não estava preparada para entender a reencarnação. Não estava preparada. E como tem muita gente que ainda hoje não está preparada, né? Então, o processo é natural para cada um no seu ritmo, né? Esse último versículo do Novo Testamento é Apocalipse 21. É escrito por João, né? E ele começa assim: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus." Quer dizer, e aí ele vai continuando falando, quer dizer, ele já veio, ele já apresentou. Esse Deus já está apresentado. Jesus já é o nosso modelo e guia para a humanidade, né? O que nos falta? Cedo ele veio. Aproveite o tempo, esse é o grande convite. E faça ele chegar em você, porque aqui ele já está faz tempo. Agora você tem que abrir o seu coração para receber Jesus. Receber Jesus na sua transformação. Para um dia a gente poder falar igual Paulo, que já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, nos seus ensinamentos, na sua transformação, na sua atitude de transformação. Era isso aí, meu amigo Geraldo. Muito interessante as colocações e a fala do Alan, me relembrou o seguinte. Todos nós temos um espaço chamado memória. E nessa memória espiritual estão registradas todas as experiências que tivemos no mundo espiritual antes de reencarnar. Assim também estão registradas todas as experiências vividas nas centenas de encarnações. Então, quando o indivíduo, quando o espírito reencarna e ele é jovem, ele está no ápice da saúde, no apogeu do vigor físico. E é natural que ele se sinta atraído pelas coisas da terra. Ele está no ápice da saúde, é jovem, tem 18 anos, 20 anos, 25 anos. E, em geral, isso o envolve de uma tal maneira, como Emmanuel diz, as coisas espirituais, em geral, passam despercebidas. Só depois, com o passar do tempo, em que ele vai amadurecendo, em que o vigor físico vai perdendo aquela grandiosidade, naturalmente ele se volta para as coisas espirituais e é quando ele reencontra si mesmo. E esse processo de você se espiritualizar desde a infância não é um processo simples, porque você tem que romper com séculos de condicionamento. Ao longo das centenas de encarnações, todos nós nos condicionamos a alguns comportamentos. E isso está registrado, isso é vivo, isso não está apagado. Quando você reencarna, você resgata isso e isso vem. E se você não está muito espiritualizado, você se deixa levar pelas atrações do mundo. Muito bem. E aí, então fica assim? Não. Aí surge o Emmanuel. Mas se apresse a tentar se preparar para a realidade espiritual. Então, o Allan, quando falou, eu nasci no meio espírita, né? Certamente foi para a vida dele dar certo, espiritualmente falando, mas foi a maneira talvez mais lógica de sensibilizá-lo a fazer esse processo um pouco mais cedo. E como o Allan disse, não é fácil, ninguém se transforma em santo. A gente começa a ensaiar uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, você começa a ter atitudes um pouco mais espíritas, e assim, viramos santo? Não. Você venceu um condicionamento. E só para encerrar, todos nós já lemos, quando Emmanuel fala assim, um hábito, se o espírito trabalhar intensamente, ele consegue mudar esse hábito em 5 encarnações. Um hábito. E nós temos 100 hábitos, né? Como é que muda isso? 2.000. 2.000, se mudar, né? Geraldo, deixa eu registrar uma frase aqui. Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade. Isso é fantástico. Fantástico. É? Carta do amor divino para a humanidade. Isso tinha que ficar registrado, todo centro espírita, né? Muito bem, excelente. Acho que os comentários foram bons, né, e justos, considerando a lição do Emmanuel. E agora entramos no segundo bloco, que é esse livro aqui. E hoje eu queria ouvir o Luiz e o Allan falar sobre isso, porque, além do Caibá, que dá um show ao escrever, é extremamente interessante. O capítulo de hoje fala sobre o batismo de Jesus e o batismo das igrejas. Então, o Caibá, nesse título, ele já estabelece uma diferença. O batismo de Jesus e, uma outra ideia, o batismo das igrejas. E eu vou ler 5 partes do Evangelho, que dá uma página e meia. E o Caibá achou interessante colocar os destaques, porque cada evangelista descreve a cena de um jeito. Então, vou começar aqui por Marcos, quando ele diz, abre aspas, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Fecha aspas, Evangelho de Marcos. Também no Evangelho de Marcos. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus abrirem-se e o Espírito Santo, como pomba, descer sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus. Tu és o meu filho dileto, em ti me agrado. Foi uma segunda colocação sobre esse batismo. Uma terceira colocação encontramos no Evangelho de Mateus, abre aspas. Depois veio Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João objetava-lhe, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele anuiu. E batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba, e vir sobre ele. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho dileto, em quem me agrado. Fecha aspas. Registrado em Mateus. No penúltimo, no Evangelho de Lucas, assim está escrito, abre aspas, quando todo o povo havia recebido o batismo, tendo sido Jesus também batizado e estando a orar, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele em forma corpórea e veio uma voz do céu, tu és o meu filho dileto e em ti me agrado. Fecha aspas, registrado em Lucas. E por último, no Evangelho de João, abre aspas. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o mesmo de quem eu disse, depois de mim há de vir um homem que tem passado adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água disse-lhe, aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu tenho visto e testificado que ele é filho de Deus. Fecha aspas. Feitas essas considerações, eu vou ler apenas a primeira frase do Caibá. Não basta ler os evangelhos, é preciso estudá-los. Luiz. Esse é o Caibá que está falando, já não sou eu, tá vendo? Não sou eu que estou pegando no pé de ninguém. É, a questão da circuncisão, ela começou entre os judeus como uma medida sanitária que Moisés queria aplicar, porque eles viviam no deserto, então a questão da circuncisão era uma medida necessária. Então aí o Moisés colocou sobre um cunho religioso, obrigando todo o povo a circuncidar-se. Com a entrada de Paulo no cristianismo, começou a entrar os gentios para o cristianismo. E aí os judeus queriam que os gentios, que não eram judeus, também se circuncidassem. E aí Paulo deu um jeitinho. O Paulo, para compensar a circuncisão, ele criou o costume do batismo. Que o batismo, segundo, né, a história, o João Batista passou por uma tribo dos Baptas e lá aprendeu essa cerimônia do batismo e ele, então, introduziu o batismo no meio cristão. Então, o Paulo, para fazer uma média e não obrigar os gentios a se circuncidarem, ele propôs que os judeus se circuncidassem e os gentios se batizassem. Então, aí foi uma cerimônia para compensar a outra, fazer uma média e contemporizar, porque isso aí era motivo de muita briga entre os cristãos, judeus e não judeus. A questão do batismo é muito clara, né? Foi uma forma que, inclusive, já estava estipulada que João Batista iria reconhecer o Messias, porque o Messias não podia se apresentar e dizer, eu sou o Messias. Ele teria que ser reconhecido sem que ele se manifestasse. Então, no anonimato, ele seria pescado por um símbolo. E esse símbolo foi justamente a descida do Espírito Santo em forma de pomba sobre aquele que seria identificado como Messias. E aí, então, o cristianismo marcou isso, né, como uma característica, onde seria identificado o Messias trazido por Deus. O que o Caibar escreveu aí, eu recomendo a todos esses que nos ouvem e que vão ouvir aí umas pinceladas nossas sobre o assunto, que eles possam ler no Caibar, porque talvez eu acho que essa lição foi a mais comentada pelo Caibar. Eu acho que deve ter umas 7, 8 folhas que Caibar comenta e traz um material muito riquíssimo sobre a questão do batismo. Mas o batismo, em essência, ele não tem o mínimo sentido em que elimine lá o pecado original, porque não existe. O pecado original é uma invenção da igreja, né? E então, o batismo nada mais é do que uma cerimônia que não é porque você batizou ou não batizou, que nem eu. Eu nasci com um problema grave de saúde. Aí a minha mãe era presbiteriana, ela levou no hospital, que era católico, e aí a freira perguntou para ela se queria que me batizasse antes de eu ser operado. Aí ela disse assim, não, tudo bem, né? E eu fui batizado. Então eu sou batizado na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana. Agora, só não batizei ainda no Espiritismo para me garantir, né? Mas realmente é uma cerimônia que é uma crença, não tem um sentido espiritual nenhum nesse sentido. Tá bom? É isso aí, Geraldo. Luiz, essa história que você nos contou do batismo, que o João Batista trouxe isso de um outro lugar, essa história não é contada nas igrejas, né? Não. E a gente percebe, Luiz, com clareza que houve uma distorção do sentido do batismo. O que se pratica hoje é muito diferente dessa história que você contou, não é isso? Sim. É por isso que o grande problema da humanidade é a ignorância, né, Geraldo? Porque onde existe a ignorância, o padre Germano falava, onde falta a fé, nada como um bom ritual. Aí o ritual emplaca, né? Fica permanente. E o que a gente observa, Luiz, é que essa distorção passa a ganhar uma importância muito grande. Se você ela passa a ser verdade, né? Salvo. Se não batizar, você não vai ser salvo. Quer dizer, isso. Ganhou uma dimensão que não era para ter. Não é esse o entendimento, né? Exatamente. Você vê que eu fui batizado porque ia passar por uma cirurgia muito perigosa. E a minha mãe, então, disse, não tem problema nenhum, se batizar está garantido. Então, que interessante ouvir isso, né? Alan, o que você tem a dizer sobre o batismo, Alan? Bom, eu gostaria de colocar o seguinte, né? É interessante que no comentário do Caibar que você leu, a primeira frase que você leu, ele se soma ao primeiro texto, né? Do Fonte Viva, né? No Fonte Viva, você traz um texto onde nós comentamos aí que certamente cedo venho, né? Mas só vem para quem estuda, só vem para quem conhece, só vem para quem se dedica a ele. Você não ganha a condição de cristão pelo batismo. Você ganha uma formalidade religiosa. Só isso. Você passou por um rito religioso. Mas se tornar cristão é muito mais do que isso. Se tornar cristão é viver os ensinamentos do Cristo. Para viver os ensinamentos do Cristo, é necessário leitura, reflexão, ação, para colocar em prática os modelos que você adota ou encontra no Evangelho. Então, Jesus, ele não veio, e ele deixa claro, derrogar as leis. Os profetas anteriores a ele anunciavam que ele seria batizado. que ele entraria em Jerusalém num burrico. E assim ele foi fazendo cumprir aqueles profetas, aquelas falas dos profetas, para ele mostrar para os céticos da época e para os céticos de hoje que ele veio cumprir a lei. Ele era o prometido. Então, ele precisava daquilo. E interessante que João Batista é o único a ver o Espírito Santo, né, iluminando Jesus. Os outros não veem. Então, por isso que daí ele para, ele olha para Jesus e fala, então é você. Né? Ele, naquela hora, ele tem certeza que é ele. E como o Luiz falou, ele estava ali para anunciar a vinda dele. E Jesus precisava passar por aquele processo para justamente dar cumprimento a aquelas premonições, aqueles ditos anteriores que falavam da vinda dele ao mundo. Agora, existe um outro rito, por exemplo, da Igreja Católica, que se você assistir à Missa do Galo, que é no último dia do ano, você se livra dos pecados do ano inteiro. Quer dizer, você pode ser um católico meia boca, não frequentar, não ler, não... Mas se assistiu essa missa, é como se tudo tivesse zerado para trás. Então, assim, existem umas formalidades, uns rituais, que quando praticados por pessoas de boa fé, tem muito valor. Por exemplo, uma pessoa católica que vivencia o evangelho, quando ele vai batizar o filho, ele se imbui ali naquele momento de um outro sentimento, um sentimento de amor por aquele que ele está iniciando na religião que ele acredita. Esse sentimento não tem preço. Não é a formalidade que dá esse sentimento, mas é o coração da pessoa que leva a criança ao batismo. Ou em outras religiões, que o batismo é feito mais velho. Mas aí vai ter um padrinho. Quem que é o padrinho? Era aquele que deveria, junto com os pais, dar suporte na educação, na formação, na transmissão dos valores cristãos para aquela criança. Então, nesta formalidade ritualística, pode ser dada a ela muito amor, muito sentimento, desde que as pessoas envolvidas naquele processo não estejam fazendo apenas um ato mecânico. Porque o ritual tem duas etapas. Tem o mecânico, a repetição de um ato em si, que não vale nada. A liturgia, né? A liturgia. Mas tem o amor envolvido naquela liturgia. Tem o sentimento envolvido naquela liturgia. Então, o batismo em si realmente não transforma ninguém em cristão. Mas, desde que o cristão que batiza seu filho ou é batizado em outra religião ponha naquele momento uma pedra fundamental na construção de um ser baseado no conhecimento evangélico, na sua transformação evangélica, aí o batismo tem seu efeito. Mas não no ritual apenas, nessa transcendência das pessoas que se envolvem com o ritual. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, porque sempre que eu estudo e leio sobre batismo, na minha cabeça vem assim, com meia dúzia de perguntas, tira-se todo esse poder dado ao batismo. Por exemplo, os budistas que vivem no Oriente, nunca foram batizados, eles vão para o céu ou para o inferno? Aquelas pessoas que nasceram antes de Jesus, que nunca viram batismo, que nunca viram cristianismo, vão para o céu ou para o inferno? Os africanos que muitas vezes vivem numa condição subhumana, que nunca receberam nada, vão para o céu ou para o inferno? É meia dúzia de perguntas para mostrar isso que o Alan destacou, foi fundamental. Quando é descrito nos evangelhos o batismo, ele dá pouca importância para o ritual, ele dá pouca importância para aquela liturgia. O que vale é o sentimento. Nós vivemos 3 séculos, 4 séculos, 10 séculos de razão, de inteligência. Isso sobressaindo de todas as atitudes, e os inteligentes foram sempre colocados num patamar elevado. A partir de uma certa época, está se colocando em destaque não só a inteligência, mas também o sentimento. O sentimento tem um poder igual ou maior para transformar o ser humano. E o destaque nesse batismo é o sentimento envolvido naquele gesto. E é interessante, o Alan relembrou aí, que é um comentário do Caibá, ele fala dois verbos, ouviu-se e viu. Ouviu-se, então todos ouviram a voz de Deus. Viu, só quem viu foi o João Batista. Então isso envolve sintonia, comunhão, pensamento, sentimento. Mas você vai lá hoje, coloca água na cabeça, basta batizar. Qual a importância? Essa importância é só maquinal. Né? Quer dizer, eu não consigo. Respeito quem faz, devemos respeitar, mas para o espírita isso não tem importância nenhuma. Certo? Sim. Tudo bem, meus amigos? 10:07. E agora estamos aptos a começar o bloco de perguntas e respostas. Só um detalhezinho, Geraldo. Tem muita pessoa que se torna espírita, né? E ainda batiza, como no Espiritismo não tem batismo, batiza na Igreja Católica exatamente com medo das consequências. Então, que leia Caibá, né? Leia lá, e perde essa paura desse assunto. É, exatamente. O pessoal fala, mal não faz, né? É isso que eu estou aqui falando. Muito bem. Meus amigos, nós estamos aqui com o livro A Gênese. O Luiz e o Alan falam todas as vezes, né? Tem que estudar o livro A Gênese, tem que estudar a codificação espírita. Esse livro faz você sair do lugar comum e começar a entender o trabalho de Allan Kardec. E é um assunto que trata exatamente da união do princípio espiritual e da matéria. Mas isso ele está falando lá nos primórdios, quando todos os corpos estavam nascendo, entre aspas, e houve esse contato, essa união. Então, essas perguntas que eu fiz, elas foram fruto dessa leitura, de reflexões durante esse estudo que nós fizemos ontem. E eu pergunto ao Luiz, a primeira pergunta, Luiz, lá atrás, né? Por que a matéria é, abre aspas, frase de Kardec, por que a matéria é o objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades? Como que isso funciona, Luiz? Geral da matéria é a matéria-prima, né, que o espírito encontrou para dar vitalidade e depois espiritualidade a ela para esse espírito poder se manifestar, progredir e crescer. Então, se você observar os reinos da natureza, nos minerais você vê um movimento chamado irritabilidade. Então, nos minerais, você tem lá todos os átomos girando, né? Se você colocar isso sob um microscópio, você vai perceber um átomo e de um mineral, e existe esse movimento. Nos vegetais, você vê um elemento a mais. Acrescentou-se a isso a vitalidade, que é o fluido vital. Então, o fluido vital, no processo evolutivo, ele surge nos vegetais. Sabe-se que os animais surgiram depois dos vegetais, que aí nos animais você observa uma outra característica. A individualização desse indivíduo vitalizado. Quando você percebe a individualização, você começa a perceber o desenvolvimento daquele que vai e volta sempre na mesma condição. Se não houvesse a individualização, tudo isso se perderia. Então, essa nova característica que começa a se desenvolver, ele começa a se desenvolver a partir da individualização. Então, existem vários registros na história do Espiritismo. Por exemplo, numa sessão mediúnica, um médium ele viu uma aranha flutuando. E aí ele estranhou aquilo. E aí ele viu que um assistente viu passar uma aranha e matou. Então, esse médium viu que a aranha, além do corpo físico, tinha a sua individualização, o seu corpo espiritual. Né? Então, esse elemento, a partir dessa individualização, começa o início dessa progressão até chegar, por exemplo, no animal, né? Onde o princípio inteligente começa a se desenvolver. Nesse um outro livro do Caibá Xútil, muito interessante, Evolução Anímica, ele mostra casos na história de cães, de leões, que demonstraram os rudimentos de inteligência. Eles faziam, inclusive, cálculos matemáticos. Então, isso é uma história longa, mostrando que já no reino animal, o princípio inteligente começa a se manifestar. Tá? A partir do momento que essa inteligência chega no seu auge e começa o ser humano, aí então entra aí o livre-arbítrio e a responsabilidade por aquilo que, por os atos que comete. A partir do momento que você tem capacidade de raciocinar, né, de exercer a opção de escolha, você começa a fase de responsabilidade por aquilo que você faz. Então, você vê que os reinos da natureza, todos estão intercalados. A individualização começa a partir do animal. Né? Além da vida, alguma coisa a mais, um princípio que lhe dá a individualização. A partir daí, começa a evolução. Então, é isso aí, Geraldo. Luiz, então, o corpo é dado ao espírito que vai reencarnar como objeto de trabalho, ou seja, você vai usar esse instrumento para desenvolver suas faculdades. Ele não poderia desenvolver essas faculdades no mundo espiritual sem precisar reencarnar? É difícil, né, Geraldo? Porque no mundo espiritual, você praticamente está diante do espírito. Né? Então, você não sofre a ação das coisas que podem te causar prazer, que podem te causar outras sensações que não aquelas que são evidentes para você como espírito. Então, dentro dessa teoria que você colocou, seria o ser criado perfeito. Né? Então, ele não teria possibilidade de errar. É que nem um ser humano que não fosse submetido a teste. Sim. Apesar de ele já trazer a bagagem, né? Mas imaginar que na primeira encarnação ele puro ignorante, ele não partiria de nada e não chegaria a nada. Né? Você, na realidade, a matéria serve como um elemento de experiência para que você consiga desenvolver, crescer. Né? É como você, por exemplo, se você não fosse trabalhar numa empresa, você não tivesse experiência com outras coisas. Eu acho que isso, Luiz, vem ao encontro daquilo que eu disse anteriormente, quando eu disse que nós temos uma memória onde estão todas as vivências espirituais e as materiais. Então, talvez um dos objetivos da encarnação é você reviver essas experiências e reescrever a história. Você tem isso guardado com você, todos os equívocos. Então, está na hora de você transformar isso, você vencer essas más paixões, né? Eu acho Sim. que é isso. Ô, Geraldo, a Lavínia pergunta aqui se no mundo espiritual nós também evoluímos. Ela reformula. Então, no mundo espiritual, nós não evoluímos? Lavínia, é o seguinte, no mundo espiritual nós recebemos muitas informações, nós revemos muitos conceitos, mas nós precisamos fazer a prova. A prova é na encarnação, se a gente aprendeu ou não. Porque no mundo espiritual nós estamos despertos das nossas lembranças anteriores e dos nossos motivos principais da encarnação espiritual, da evolução espiritual. Quando nós encarnamos, nós esquecemos do passado com uma nova chance abençoada de rever, como o Geraldo acabou de falar, como refazer uma experiência mal vivida e, refazendo bem feito, aprender e mostrar que o espírito evoluiu. Nós só evoluímos após encarnação. Essa é a nossa necessidade, né? É isso aí. Alan, só um toque, por exemplo. Você tem um elemento no umbral, no plano espiritual. Ele está envolvido naquela situação. Chega um momento como o Camilo Castelo Branco. Ele ficou 70 anos lá enclausurado e ficou... A partir do momento que a dor chegou no auge, ele quebrou. Então, a partir daí, ele cresce no sentido de entendimento, compreensão, né? E retoma o seu estágio. E aí, a partir daí, ele começa a colocar em prática. Você está falando que poderia ser uma evolução isso, né? Mas Sim, pode falar. Seria uma evolução, sim. Seria um pensamento evoluído sobre o estado que ele ficou. Mas o processo de evolução do espírito ele só concretiza depois da prova, que é na encarnação. Através da experiência. Os espíritos dizem que a reencarnação é uma bênção. É uma oportunidade de ouro para dar certo, né? Então temos que aproveitar, né? Alan, a pergunta para você é uma pergunta geral e depois uma pergunta específica. Diante dessa colocação do Luiz, eu pergunto a você, porque tem o espírito, pelo espírito, e o corpo. O espírito age sobre a matéria? Primeira pergunta. E no sentido mais específico, esse espírito pode interferir na dinâmica própria do corpo biológico? Sim. Ele age sobre a matéria diretamente, porque a matéria ela é inerte, né? A matéria ela não se purifica ou se despurifica sozinha. Ela precisa de uma ação. A ação que purifica esse corpo físico, porque assim, ó, se algumas doutrinas acreditam que o espírito possa reencarnar de novo num animal, seria a metempsicose, né? Por que que isso, para nós espíritas, não é possível? Porque se um espírito evoluído, já chegando na forma humana, voltar numa forma de um cachorro, por exemplo, qual a vantagem que ele levaria? O que ele aprenderia como cachorro que ele já não sabia no nível evolutivo que ele estava, por pior que ele fosse? Então, há um processo de evolução contínua. Você não volta para trás. Você pode ficar estacionado ou evoluir. Mas é natural que o espírito evoluído precisa de um corpo evoluído. Porque como que ele vai fazer a comunicação via perispiritual para um corpo físico e não há um nível evolutivo suficiente para receber aquela informação daquele espírito evoluído? Não tem sentido o corpo físico não evoluir. E o pensamento, né, o pensamento do ser encarnado, ele com certeza interfere na dinâmica inteira do biológico. Hoje, você como médico, Geraldo, sabe falar até melhor isso, uma grande parte das doenças são de origem psicológica. Né? Uma grande parte. Elas começam no psicológico. Depois elas se somatizam, se concretizam, vamos falar assim, no corpo físico. Quando ela fica no corpo físico, ela já foi pensada, sofrida, no espírito. Então, o espírito sofre e gera no corpo físico a doença. Daí precisa do médico para cuidar da doença do corpo físico. A doença espiritual, ela ainda é pouco tratada. Quando a gente conseguir ter um trabalho psicológico melhor desenvolvido no plano aqui terrestre, nós vamos ter menos doença no corpo físico. Por quê? Essa mente equilibrada não gera problemas ao corpo físico. Da mesma forma, uma mente desequilibrada gera inúmeros problemas ao corpo físico. Então, sim, há uma dinâmica de interferência constante no corpo biológico pelo pensamento. Sim, Geraldo. E é interessante, Ana, que você falou das doenças do pensamento. Existem muitas doenças que são genéticas. A diabetes, o câncer, o adenocarcinoma do intestino, ele é, cada vez que se estuda mais, ele é cada vez mais genético. Só que eu li num livro do André Luiz, se eu não me engano, Missionário da Luz, em que ele esclarece que o pensamento do espírito precede a genética. Quer dizer, se ele encarnou num contexto em que a genética deveria prevalecer, é porque a necessidade dele puxou ele para aquela situação. Então, existe a doença genética? Sim. Se um casal, se uma pessoa diabética casa com outro que não é diabético, vai ter algum filho diabético. Isso é genética, acabou, não tem o que conversar. Vai acontecer. Por exemplo, a minha mãe teve uma neoplasia colônica de cólon. Todos os filhos têm que fazer colonoscopia todo ano. Isso é genético, tem que fazer. Ou você faz, ou você vai ser surpreendido. Mas a formação mental, o psiquismo dele, na hora de reencarnar, foi levado em consideração. E ele vai encarnar no meio onde ele tem que encarnar, no corpo propício, filho do João, da Maria, para que possa se processar essa experiência dele. Só queria fazer esse adendo, Alan, que eu julguei importante. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó, da Rosana. Quando a pessoa tem que passar por determinadas doenças, ela já vem com essa programação? Falou, Rosana, deixa eu... Ela continua aqui. Outra coisa, a pessoa pode adquirir uma doença sem estar na programação dela? Deixa eu falar uma coisa para você. Não há uma programação da doença. Não é desse jeito que funciona. Há uma necessidade evolutiva do espírito. Se para essa necessidade evolutiva do espírito, a doença é a ferramenta que vai ajudá-lo na evolução, a doença vai acontecer. Mas, às vezes, por ele já aproveitar a encarnação antes dessa doença chegar, a doença não se concretiza, se torna desnecessária naquele corpo. Uma propensão. Há uma propensão. A propensão, por isso que, por exemplo, usando um exemplo que o Geraldo deu, se é para a pessoa desenvolver uma diabetes nessa vida, ele certamente precisa nascer de pais que proporcionem essa condição genética. E isso é feito. Agora, não é porque tem essa propensão que vai se realizar, se concretizar. Vai ter filhos desse mesmo casal que não vai ter diabetes. Alan, como que ela chama que fez a pergunta? Rosana. Rosana, na medicina, a gente estuda e a gente vê que mais ou menos 70% das doenças que o ser humano tem, ele provocou nesta vida. Sim. Isso não foi programado. O cara bebe muito, fuma muito, tem uma vida desregrada, come muito sal, é obeso, é sedentário. A doença foi programada? Não. Você que está andando errado. Se você andar certo, as coisas não vão acontecer. E existem doenças que até esse momento a gente acredita que não tem a interferência da sua atitude nesse mundo. Eu tive um irmão extremamente saudável, forte, atleta, corredor, desenvolveu uma leucemia. Da onde é que surgiu a leucemia? Ele não tinha nada. Então, eu acredito que essa leucemia pode ser que tenha um ascendente espiritual, né? Agora, por exemplo, o cara morre num acidente de carro. Ele estava 200 por hora. Ele está pedindo para acontecer essas coisas. Então, 60, 70% das doenças a gente provoca nesta vida pelos nossos maus hábitos, né? Mas alivia também. Por exemplo, tem um caso de um casal que eu vou contar bem por cima, porque é um caso longo. É, trabalhador ativíssimo, muito ativo na doutrina espírita, cuidador de um monte de pessoas, de centros, palestrantes, e numa das viagens ele sofre um acidente, o marido morre na hora e a mulher nada acontece. A mulher fica revoltada com aquela morte assim súbita e de uma forma traumática. Ela foge um pouco no movimento espírita. Depois de uns 4, 5 meses, alguém consegue levá-la de volta ao centro espírita para escutar uma palestra. E tinha acabado de chegar no centro espírita uma médium que não conhecia o casal e não conhecia o caso. E ela recebe a seguinte mensagem do marido dela, que naquele momento era para ela voltar no trabalho espiritual, porque naquele momento realmente não era para ele ter morrido. Era para ele ter ficado tetraplégico por 20 anos e ela cuidando dele. Mas pelo merecimento do trabalho ativo da vida dos dois, ele desencarna naquela hora e ela pode continuar o trabalho e ele continuar no plano espiritual ajudando ela. Então veja que havia uma programação de um acidente para ele ficar tetraplégico. Foi evitado pela transformação de atitude deles anterior àquele momento. Então naquele momento acontece de outra forma. A gente tem que entender que há um processo nas coisas, né? Muito bem. Luiz, a pergunta que eu vou fazer a você, você já acabou respondendo o Alan também, mas só para a gente, talvez, destacar algum ponto importante, né? Eu dizendo se o corpo humano é, de fato, um instrumento de evolução. Então, eu pergunto a você, o Luiz, como é vista essa encarnação, a necessidade do corpo físico para o espírito que vai reencarnar? Como é esse processo que se passa ao espiritual? Você vai ter que voltar e vai ter que viver uma experiência na Terra. Qual a importância do corpo físico para essa sequência da evolução do espírito? Ô, Geraldo, nós falávamos aí dos animais, né? Então você vê que o corpo espiritual, ele vem evoluindo ao longo dessa evolução física, né? Então, cada período que nós reencarnamos tem uma necessidade evolutiva para o próprio corpo espiritual, tá? Existem necessidades que o corpo espiritual precisa para desaguar elementos que ele carrega no corpo espiritual. Né? O corpo material é como se fosse uma esponja. Tá? Então, através de doenças e uma série de coisas. Então, tem milhões de benefícios na encarnação que nós, por não termos consciência, a gente ignora. Você vê esse exemplo que o Alan colocou. A gente coloca a morte de uma forma tétrica, de uma forma negativa. Sim. A morte é o oposto do nascimento. Está claro. Não existe outra definição. O nascimento é a entrada. A morte é a saída. Mas como a gente foi educado para entender a morte como uma coisa negativa, como um castigo, a minha mãe, ela faleceu com 100 anos. E nós fizemos uma festa no enterro. Porque se ela não falecesse, ela teria ficado numa cama. Imagina, com 100 anos. E ela tinha um temperamento forte. Ia ser um parto para todo mundo. É quem, os encarnados, ela. Então, foi uma bênção. Então, essa morte tem que ser comemorada. E a realidade da encarnação... Em cada encarnação, nós recebemos um prêmio. E esse prêmio é o corpo que nos foi destinado para que nós possamos agregar um progresso ao nosso espírito. É que nós, na realidade, não temos consciência. A gente encarna e aí a primeira coisa que a vida nos prepara é para ganhar dinheiro, para tirar férias, para gozar a vida, E aí a gente, às vezes, bota uma encarnação, joga fora uma encarnação. Mas, na realidade, toda encarnação tem uma só finalidade: é levar esse espírito para um grau maior na escada de Jacó. Isso que você falou, Luiz, é tão verdade que as pessoas usam preto para ir num velório. É? E uma vez eu fui questionado se eu não estava desrespeitando o morto, porque eu estava com uma camiseta vermelha e eu ia no velório. Eu falei, não, onde é que está o desrespeito? Ah, é vermelho. Eu falei, o que tem vermelho? Você não está desrespeitando ninguém, porque vai de camisa vermelha. É Mas por dando causa dos costumes. costumes. Alain. Por isso que o espírita não tem que batizar o filho, porque vai continua um costume que está errado. Alain, o Kardec escreveu isso e eu achei interessante e transformei isso numa pergunta para você. O corpo biológico, ele foi desenvolvido para receber todos os impulsos da vontade do espírito? Quer dizer, o corpo biológico, ele está tão acoplado certinho às necessidades do espírito, isso é real? E se isso é real, como isso se processa, essa interação? Olha, na realidade, Geraldo, não, não é mais ou menos isso aí. Assim, há uma soma de propósitos aí, vamos falar assim, né? O corpo biológico, ele é mais grosseiro que o espiritual e mais grosseiro que o perispiritual. Por isso que nós temos esses três corpos. Então, o espírito, ele tem uma facilidade maior de envolver ou impregnar ou sensibilizar o corpo perispiritual. O corpo perispiritual, por sua vez, sensibiliza o corpo físico. E assim ao contrário também. O corpo físico pode passar uma sensibilidade ao perispírito que depois transmite ao espírito. Eu estou falando assim de forma pedagógica, mas essa velocidade ela é mais rápida do que essa minha fala aqui, com certeza, né? Só para a gente lembrar que existe, além dos dois, o perispírito no meio da história aí, tá? Então, o corpo biológico, ele vem sofrendo várias melhorias genéticas no plano espiritual. Conforme o espírito vai evoluindo, a biologia reencarnatória também vai evoluindo para que o corpo físico processe. Porque imagine só, o perispírito ele tem uma sensibilidade global, ou seja, por todo ele, por toda a extensão dele, ele percebe, sente tudo. Calor, frio, vê, escuta, tudo. No corpo físico, nós precisamos de órgãos específicos. Olhos, nariz, boca, ouvido, mãos, para perceber as coisas do mundo. O perispírito não precisa de nada disso. Ele percebe tudo isso sem órgão no corpo físico que faz isso. E a gente aqui, ó, eu e você, até o Luiz, é que o Luiz operou o olho, né? Mas nós usamos óculos, né? Olha aqui, ó, usamos óculos porque a nossa visão não estava perfeita. Olha lá, o Luiz de óculos. A visão não estava perfeita. Então, nós precisamos de uma ferramenta que tenta corrigir as distorções dessa visão. Agora, e que ferramenta que corrige as distorções da visão espiritual? Não, não tem. Então, o corpo físico é um corpo rudimentar perto do corpo espiritual, que precisa de órgãos sensíveis, mas limitados à visão plena, né? Então, passo a passo, conforme o espírito evolui, o corpo biologicamente vai evoluindo. Só que isso não é uma coisa assim que é rápida. Há um processo de desenvolvimento, né? Muito O interessante. Alain, uma outra coisa, o Lamarck, ele era dessa teoria, que o corpo físico ele sempre vai evoluindo para melhor. E a ciência provou que, sobre as leis de ciência, que o corpo não evolui. que ele tem, porque aquela experiência que o corpo vive numa encarnação, aquilo não volta para o DNA. Então, ele não usa aquilo para uma outra encarnação. Só que aí o Espiritismo mostrou que o Lamarck estava certo. Certo. E realmente, isso. Só que a ciência, como não detectou o corpo biológico, ela tá vendida. É o corpo isso aí, corpo espiritual. Existe uma coisa, Luiz, que é interessante. Existia um músculo na perna que era um músculo muito utilizado pelas bailarinas. E esse músculo ele foi atrofiado porque, há uns 20 mil anos atrás, o comportamento humano agia de modo que desenvolvesse esse músculo. A partir da mudança de hábitos e costumes, esse músculo foi desnecessário, ele foi atrofiando, então ele foi se modificando. Hoje, esse músculo ou inexiste ou ele está lá quase que de maneira virtual ali, né? Tudo muda. E aí, Luiz, eu pergunto para você. Por exemplo, você, quando foi encarnar, você tinha as suas necessidades. Eu, quando fui encarnar, eu tinha as minhas necessidades. Aquele irmão nosso que está na África, ao encarnar, tinha as necessidades dele. Então, eu pergunto a você: cada corpo que nasce em nosso mundo vem adaptado às necessidades do espírito que reencarna? Essa é a primeira pergunta. Os espíritos mais desenvolvidos renascem em corpos mais apropriados à sua evolução? Sim, cada corpo ele vai ser criado, né? Vai ser moldado pelo perispírito que retrata a necessidade desse espírito. Você vê, por exemplo, o que ocorre com os excepcionais. Aquele espírito que ele precisa de uma ferramenta para segurar, né, o seu orgulho, e ele precisa de uma encarnação num corpo de um excepcional que não consegue manifestar a sua inteligência, ele já vem com o seu mapa preparado para gerar um corpo dessa forma. Então, por isso que, inclusive, vamos supor o caso lá daqueles anencéfalos, né, não, se opta por deixar a vida seguir. Aliás, inclusive, o Divaldo acompanha um caso de um anencéfalo que sobreviveu, entende? E tem até uma mensagem desse anencéfalo retratando a sua condição no mundo espiritual. Então, o espírito, à medida também que progride e precisa de um corpo material mais adequado para manifestação da sua inteligência, da sua evolução, esse corpo material é feito, e aí, inclusive, que o corpo material progride. Porque você vê que a ciência já provou que o nosso cérebro ele está sendo preparado cada vez mais para as questões da inteligência. Entendeu? Quer dizer, então, está provado que o ser humano, o seu cérebro está se aperfeiçoando para a evolução. Muito interessante. Isso é um assunto para a gente um dia fazer um programa sobre isso, né? A adaptação, a formação específica do corpo, né? Então, cada espírito reencarnante, ele recebe um instrumento apropriado às suas necessidades, né? As suas necessidades, tá? É justamente porque esse perispírito é que molda aquele corpo físico que vai servir às necessidades daquele espírito. Por isso que o perispírito preside a evolução do corpo físico. Essa sua palavra, o corpo espiritual preside, quer dizer, ele preside. que organiza e que determina algumas coisas, né? O Geraldo, isso aí vem lá daquela aranha lá que mataram na sessão, entendeu? Era adequado àquele estágio evolutivo. A gente só não sabe se vai da aranha para galinha, para o pato, né? Mas, sem sombra de dúvida, é um emaranhado aí que cada coisa desenvolve numa área. É uma coisa que deve ser lindo. Agora, uma pergunta mais específica para o Alan. Mais uma vez, eu utilizei as palavras do Kardec para fazer a pergunta. Durante o processo reencarnatório, um espírito evoluído, ele pode interferir na formação do corpo biológico que o abrigará, o espírito talha o corpo conforme a sua inteligência? Essa pergunta eu achei assim, muito importante. Um espírito muito inteligente, ele vai interferir diferente do que um indivíduo que não é muito inteligente? Antes de comentar, eu queria comentar aqui a participação de um tio querido, que ele fala assim, quando sua avó Dulce morreu, nós cantamos a pedido do seu espírito. Foi uma festa. Foi igual a mãe do Luiz. A gente estava em festa. Chegou o final de um ciclo de uma mulher que viveu intensamente a encarnação. Então, é bem lembrado, tio. Um beijão no coração. Vamos lá, Geraldo. Pergunta muito legal mesmo, cara. Eu gostaria de lembrar aqui que vocês podem procurar na internet, é fácil de encontrar. No livro Missionários da Luz, de André Luiz, tem a reencarnação de Sigismundo. Então, vocês procuram na internet, já procuram assim, reencarnação de Sigismundo, já vão colocar você lá no capítulo certo, lá. Não sei, acho que até o Vadimekon deve ter isso aí, não tem, Luiz? Ou não? Certeza, né? O Sigismundo eu não cataloguei. No catálogo. Mas, não, mas pensa qual foi nisso, o problema? Porque... Qual foi o problema mesmo? Não é problema. A pergunta... Não, mas qual foi a característica da reencarnação dele? Não, é que tem todo o processo organizando a reencarnação anteriormente. Ah, entendi. Ela é didática. Planejamento. Planejamento reencarnatório, é didático. Né? Então, isso. Assim... Se você lê ali, é passo a passo a didática reencarnatória, né? Então, o que acontece? Normalmente, nós, criados simples e ignorantes, nossas primeiras reencarnações, e primeiras eu não sei falar quantas, pode ser 10, 100, 1000, não sei, são compulsórias. Nós vamos sendo colocados no mundo para adquirir uma série de experiências ainda rudimentares para um ser espiritual. Nós vamos recebendo uma reencarnação compulsória. Quando a gente chega a um determinado nível evolutivo, nós começamos a operar na nossa reencarnação. Nós começamos a organizar o processo reencarnatório. Interessante. E nos níveis mais evoluídos, nós podemos, inclusive, junto a organizadores desse processo no plano espiritual, escolher o pai e a mãe, e o pai e a mãe aceitar o espírito que vai reencarnar. Esse seria o processo mais saudável que teria no processo reencarnatório. Para isso, é necessário uma evolução prévia, né? Não é porque você desencarna hoje, em 2021, que você vai passar por esse processo. Pode ser que não. Pode ser que a sua reencarnação seja ainda compulsória. Porque quando a gente chega no plano espiritual, muitas vezes a gente percebe o nosso nível evolutivo e a gente fica com medo da reencarnação. Porque nós temos que lembrar que a reencarnação é uma prisão para o espírito, que vai ser colocado ali para ver se aprendeu as lições do plano espiritual. Então, depende dos problemas, né, que a gente tem a resolver, a gente pode ficar com muito medo da reencarnação. Inclusive, tem espíritos que refugam a reencarnação. Em muitos processos reencarnatórios, por exemplo, eu sempre falo isso para as mulheres, principalmente, que sentem mais do que os homens, né? Está lá uma mulher grávida e aquela criança não recebe a vida reencarnada, ele morre antes, ou às vezes morre ao nascer. E a mãe fica muito triste, o pai também, mas a mãe que gerou, que cuidou ali, fica muito triste. Saibam vocês que passaram por essa experiência que vocês foram mães que deram um corpo físico para, muitas vezes, recompor um perispírito que estava destruído. E se ele viesse a nascer, iria nascer com muitos problemas. Ele precisava daqueles meses na gestação para recompor na matéria a estrutura perispiritual para poder organizar um novo corpo. Então, é um processo igual uma gravidez que nasce. só que de um espírito que não nasce, porque não era para nascer. Então, a gente tem que respeitar um pouco esses processos e entender que essa mulher que gerou por meses, que não concebeu, vamos falar assim, ela está a serviço de Deus. Ela está ajudando um espírito com amor. Então, geralmente, né, Alan, isso aí foi a primeira etapa de um processo que vai se complementar. Uma nova reencarnação, num novo processo, né? Então, o que acontece? Durante o processo reencarnatório, um espírito evoluído pode escolher pai e mãe, o local que vai nascer, o corpo, ajuda muitas vezes no desenho biológico do corpo, que é mostrado e montado no perispírito, que vai ser aquele que vai reinar nas formações celulares do corpo físico, que vai organizar, é o modelo organizador da biologia do corpo físico, talha o corpo de acordo com e conforme a sua possibilidade. Mas isso não é natural ainda. Ainda tem muita reencarnação compulsória. As pessoas são colocadas numa situação que precisam para a sua evolução. Ele perde a consciência quando ele acorda, está encarnado, né? É. Mas, Alan, assim, então a dinâmica do processo reencarnatório é diferente entre um espírito muito inteligente e um espírito encarnado de uma maneira muito primitiva. Eu gostaria de falar que é só uma questão de inteligência. Isso aí. É merecimento espiritual, é evolução espiritual, a inteligência é um dos quesitos, mas tem que ter uma consciência... Porque o Kardec escreveu isso, entendeu? Tem que ter uma consciência emocional, uma consciência espiritual, né? A Rosana faz uma pergunta interessante. Ó, no caso de demência, fico extremamente compadecida por quem tem e quem cuida. Essas pessoas são casos de resgates graves? As pessoas com Alzheimer têm consciência de si mesma? Rosana, pergunta... veja o Scherzinho também aqui, mano. Pergunta extremamente importante que ela faz. A demência, ela pode ser constituída como uma situação dessa encarnação, e normalmente é, principalmente a do Alzheimer. Não existe um estudo ainda muito profundo disso que eu vou falar, mas é um ensaio que eu estou falando aqui para vocês, é uma reflexão que eu faço, não é do espiritismo, tá? Eu acredito que, enquanto a gente está mais novo, a gente muitas vezes consegue esconder de nós mesmos uma dor muito profunda. Quando a gente vai envelhecendo, a gente perde o vigor emocional e o vigor fisiológico de reter numa inconsciência algo que a gente não deu conta de processar lá atrás. Então, o cérebro, como é uma máquina que funciona através do trabalho da mente e do espírito, a mente e do espírito bloqueia o pensamento desse cérebro para que ele não sofra em demasia naquele momento da vida. E aí gera o Alzheimer, ou uma demência desse tipo. A criança que já nasce com a demência é um outro caso. Aí já é um processo reencarnatório derivado da encarnação anterior. Fale, Geraldo. Alan, já existem várias evidências científicas de que o Alzheimer tem um forte componente genético. Então, assim, em famílias que têm Alzheimer, a incidência é muito maior do Alzheimer. Em famílias que não têm o Alzheimer, a incidência é muito menor. Ainda está no campo das incidências, mas, assim, é extremamente curioso, né? Se você vê o Alzheimer em três gerações, a chance de ter... Agora, ele pode reverter isso. Fala, Luiz. Fala, Luiz. O espiritismo tem um recurso que nós deixamos de utilizar, é evocar esse espírito numa sessão espírita e obter dele a sua parte consciente, que é o espírito, e, inclusive, pesquisar a situação desse espírito. Mas, infelizmente, nós paramos com isso. Nós descontinuamos essa prática que é altamente salutar. Sim, sim, sim. A pesquisa nesse campo é muito incipiente, né? Nós precisamos desenvolver mais. Agora, você fez um comentário, Geraldo, E eu gosto sempre de colocar esse ponto de vista, que é o seguinte: a genética, o fator genético, ele é mais genético espiritual do que genético orgânico. Por quê? Porque eu vou nascer naquela família que eu tenho tendência em repetir casos. Lembrando que a pessoa que teve Alzheimer como meu bisavô pode ser eu reencarnado. Então, a tendência genética, muitas vezes, é uma tendência espiritual naquele grupo, que não necessariamente é uma regra. Geraldo, você está vendo a importância da ciência com o espiritismo conversarem? Sim. Porque são evidências que, para a ciência, indica como é que diz? Reincidência. Reincidência. Né? E o espiritismo mostra que é o mesmo caso. Mas foi aquilo que o André Luiz falou: o pensamento do espírito precede a genética. Então, isso é uma grande verdade. Ele está com Alzheimer agora, mas o que tinha antes? O que levou a essa circunstância? É como a Alain falou: se alguém nasce com Alzheimer, talvez numa próxima reencarnação ele venha ter essa tendência de novo, se ele não se corrigiu, né? Sim. Muito bem. Luiz, no item 11, o Kardec escreve assim: é assim que as raças adiantadas têm um organismo, um instrumento cerebral mais aperfeiçoado que as raças primitivas. Então, tem um instrumento cerebral mais evoluído. Existe, de fato, essa diferenciação biológica entre as raças? A ciência prova isso, né? Inclusive menciona muito a raça europeia, tá? Então existe isso de fato, Geraldo. Isso é fato constatado pela ciência. Você pega, por exemplo, tribos indígenas, você pega países europeus, né? Isso aí é uma coisa que a gente devia estudar mais, né? Você vê a nossa raça. Muita miscigenação, muita criatividade, muita, como é que se diz? Fraternidade, né? Mas tem suas limitações. Então, são características físicas de raças que indicam isso. E isso é repetido sempre. As raças europeias são muito mais, como é que se diz? Refinadas. Nossa, isso daí dá uma boa briga, hein, mano? Boa. Não, e eu nem falei de cor, hein? Mas, Alain, o meu pai, quando estava reencarnado, ele falava umas coisas que sempre eu guardei, né? Que ele falava assim, que o espírito que reencarna, muitas vezes, ele traz traços fisionômicos de vidas anteriores. Porque talvez aquela vida tenha sido tão marcante para ele que ele traz consigo, né? Por exemplo, tem pessoas que são brasileiras, nasceram no Ceará e tem um traço fisionômico que muito se parece com quem nasceu na Índia, sem os pais terem a fisionomia da Índia. Então, a pergunta que eu faço ao Alan: o caráter do espírito pode imprimir os traços da sua fisionomia e as linhas do corpo que está em formação? Bom, vamos pegar primeiro o que seria caráter, né? Caráter em psicologia é um sinônimo para personalidade, para conjuntos de características daquele ser, né? Então, o conjunto de características, caráter, ó, daquele ser, elas interferem, né? Que é a sua pergunta, né? Elas interferem, imprimem traços na fisionomia ou as linhas do corpo que está em formação. Olha, ela interfere mais ou menos na realidade, né? Porque o nariz grande é a origem do pai e da mãe mesmo, é genética pura. Não tem nada a ver com caráter, não. Agora, características que vão oportunizar as necessidades que aquele espírito tem que passar na encarnação, eles interferem sim. Então, quanto mais evoluído for nossa personalidade espiritual, como a gente falou na resposta anterior, mais nós participamos da organização na formação do corpo físico pré-reencarnação. Daí depois, aquilo vem como uma programação. Há o encontro do óvulo com o espermatozoide, aí tem toda uma duplicação genética, mas tem um perispírito regendo a especialização de cada célula, de cada bloquinho que é colocado na formação do corpo físico. É um assunto interessante isso, né? É. A gente observa, Alan, por exemplo, numa família que tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, existe uma genética predominante, pai e mãe, mas tem filhos que nascem um pouco diferentes. Olha a Aline aqui falando, ó, eu tenho características de hindu, mas meus pais não. Tá vendo? Então tá aí o exemplo que você acabou de falar, né? Muito bem. Dando sequência aqui, a última pergunta que eu faço ao Luiz. Luiz, o princípio vital que mantém a vida da matéria, ele é variável entre as criaturas? Tem espíritos encarnados cujos corpos têm mais princípio vital que outros? É que nem se fosse tanque de carro. Tem capacidade, né? Sem sombra de dúvida, é variável. É variável e é proporcional àquilo que está programado para você viver. O grande problema, e aí nós devemos ter um pouco mais de consciência, quando você dirige um carro e você vive acelerando, né? Você fica com o carro parado, mexendo na embreagem, acelerando, o gasto de gasolina é muito mais intenso. E na vida também material isso ocorre. Nós gastamos muito fluido vital, né? Principalmente com coisas que a gente faça de forma impensada, né? com problemas de você ficar estourando aí a toda hora, uma série de coisas que a gente gasta fluido vital. E o próprio André Luiz, né? Quando ele chegou no plano espiritual, ele foi acusado de homicida. Sim. Porque diz que ele jogou fora bons anos da sua vida em função dos exageros. Mas, ô Luiz, esse princípio vital, o princípio vital que dá a vida a mim, ele é igual ao que dá a vida a você? Eu disse assim, se os princípios são a mesma coisa. Da planta, o animal e do homem, é tudo a mesma coisa. Só que um tem capacidade para 50 litros, o outro 60, o outro 20. Isso, exatamente. E é conhecido mais como fluido vital, tá? Tá bom? Mas e esse princípio vital que entra lá na planta, que foi o começo da evolução. Essa última pergunta que eu vou fazer para o Alan, o Alan já respondeu, né? Mas eu acho que você pode destacar algumas coisas a mais, Alan. Existem sinais da evolução do corpo humano à medida que o espírito evolui ao longo do tempo? Você, olhando o corpo físico hoje e olhando há 10 mil anos atrás, o corpo mudou? Mudou bastante, né? Se a gente pegar que a gente vem lá do Neandertal, lá, a formação do cérebro, a postura, ele vem mudando bastante. Por exemplo, o dente do siso, já tem muita criança que nasce sem o siso. Tem alguns... Eu, por exemplo, nasci com 3. Não tive os 4. Só veio 3. É meio evoluído, assim, evoluçãozinha básica. Né? Agora, os bons já vêm sem os 4. Né? Mas há um processo evolutivo do corpo, porque a gente já não mastiga tanto com aqueles... Não precisamos rasgar tanta carne. Então, para que ter tanto dente triturador, né? E outra coisa, Alan. Já li também isso, né? Que a altura média do povo que convivia com Jesus ou com Moisés antes, era menor que hoje. Então, o corpo realmente cresceu. Dizem que esses personagens famosos que falam que tinha 1,90m, não, tinha 1,60m, 1,55m. Né? Hoje tem gente de 1,70m, 1,80m, 1,90m. Mas essas pessoas muito altas não eram comuns no passado. Hoje, você sai na rua, você encontra gente muito grande. Né? Você vê pela numeração de roupas e calçados, né? Antes, calçados, por exemplo, a maioria vendia até o 43. Hoje já se vende em muitas marcas até o 50, 52. Isso mostra uma criança que cresce mais. Hoje, para você falar de um menino aí no colegial usar 43, 44, é normal, tem um monte. Né? Antigamente era uma coisa rara. Né? Então, há um processo de evolução. Eu não sei se a altura é evolução, porque eu sou alto e eu bato muita cabeça, viu, Geraldo? Então, tem os seus contras. Tem os seus contras. O carro, por exemplo, é feito para pessoas até 1,70m. Eu sofro da coluna sempre. Então, eu não sei se é evolução total, não. Eu acho que é mais processo de dor. Pessoal, 11 horas. Infelizmente, temos que encerrar o programa. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã estaremos no Centro Espírita Batuíra, aí em Santa Bárbara do Oeste, né? Eu agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade, né, que Ele nos concede de fazer esse programa. Domingo que vem eu não estarei presente, tá? Então, um abraço a todos, que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado pelo prazer. Alan. Meus queridos, uma ótima semana a todos, que a gente possa sempre estar juntos aqui e que a semana seja maravilhosa para todos nós. Excelente, foi um programa muito bom. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.